a entidade. O discurso da periferia sem abrir mão da verdade. Aí, mano, é o diário de pobre. Agora é o tempo, fique atento. Neste país, é muito fácil um homem normal tornar-se um bandido marginal. Nascer num berço de miséria e conviver com a cegueira social podem ser o primeiro e o segundo passo. Neste país, é quase impossível um bandido marginal tornar-se um homem normal. Toda porta lhe é fechada, toda chance lhe é tirada. Reintegração é piada. Sua vida é considerada um fracasso. O crime é seu último passo. Nas periferias, o descaso dos políticos safados, a covardia dos gambés mal recrutados, a hipocrisia daqueles que conseguiram melhorar de vida e não olham para trás. Esqueceram que com oportunidade qualquer um é capaz. O oportunismo das religiões que se proliferam com o sofrimento fazem da rotina do crime um simples acontecimento. A TV nunca foi ver. A TV tem medo de pôr seu pessoal hipócrita e seu equipamento moderno. De longe, eles imaginam, mas não podem ver o tamanho do inferno. A TV não gosta da verdade. Ela é igual gambé, é covarde. O pessoal que vive nos gabinetes não tem dó. O governo é ainda pior. Hipocrisia, pra mim, é a pior das covardias. É muito fácil grudar no lado aparentemente bom e bonito. Pode ver, desse lado sempre tem um rico. Quero ver grudar no lado aparentemente ruim e feio. Pode ver, desse lado sempre tem um pobre no meio. É bom se conscientizar de uma coisa. Com essa mentalidade, as coisas só vão piorar. Por trás dessa realidade, as classes ditas altas insistem em disfarçar. Vão pagar caro, pode apostar. Não é necessário ser um estrangeiro para ver, nem é preciso pesquisa de IBGE para saber. É só observar. Aqui a maioria é jovem, cada vez mais jovem. Não se vê idosos pelas ruas, pelas praças. Poucos estão em casa e estão com medo. A maioria deles morreu jovem, da vida se despediram cedo. Quem vive bem, quem se alimenta bem, raciocina bem. Quem vive mal, quem se alimenta mal, raciocina mal. Discutir o óbvio não tem graça, a coisa embaça cada dia que se passa. O mal cresceu pela raiz, está bem à frente do nariz. Já atingiu a classe média baixa, tá apontando para as classes mais altas. Nenhum aparato vai frear esse crescimento. Esse mal foi plantado há muito tempo. O processo foi lento. Quem prova dele o chama de tormento. O estopim acabou. A bomba estourou. Ninguém tá seguro. Plante o bem agora mesmo se quiser melhorar o futuro. Anote bem o endereço da saída. Você vai precisar dele para salvar sua vida. Favela, ponto. Periferia, ponto. Sem comida, ponto. Sem saúde, ponto. Sem educação, ponto. Sem segurança, ponto. Sem perspectiva de futuro, ponto. Brasil. Põe a mão na consciência, ponto. Não venha a bordo de uma BMW, senão se foderá todo, ponto final.